ela disse, meio triste uma vez: a vida não é só sair por aí afora. O prazer real não vem só em caçar. Tudo que naturalmente um dia aflora, só a lua poderá lhe dizer o quanto eu gosto de você. Só a lua poderá lhe dizer o quanto eu gosto de você. Não consigo entender. A vida é muito curta, não há tempo a perder. Eu vendo minha alma por seu beijo. Permito confundir ansiedade com desejo.